Badala, com muito carinho, a Isabelle, a Anne Garcia, o Chester, o Adriano, o Wallace, a Alexia, o Mr. Bruno, Badala, Júlio Gama, o Ellen, o Márcio, o Hightech, a primeira dama, Merinha. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Falou DJ Jonathan do Vesqueto. Pensa que pode. Pense num cara respeitado, Jonathan. Mas faz outras, eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai. Eu tô doido pra ver essa luta, viu? Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito. Falou mega DJ Ronaldo. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior. Foi uma que começou em Macapá. Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo. Faz perigo.